O senhor tira um bom salto no encontro que foi feito agora? Para o senhor, essas discussões avançaram ou ainda faltam muito? Não, eu acho que ainda falta muito, infelizmente, né? Reconheço que o termo que foi criado por todas as instituições de justiça, junto com a presença dos atingidos e do movimento social que está lá atuando, foi entregue à Vale apenas ontem. Foi um prazo curto, realmente, mas esse termo nós não admitimos negociação. Quer dizer, a negociação tem que ser em pequenos detalhes, em pequenos ajustes. Lá é um tratamento emergencial, né, e que não, a Vale não tem que questionar isso agora. A Vale simplesmente tem que pagar o que ela causou nessa questão emergencial. Então nós não temos mais muita margem de negociação. O juiz marcou uma nova audiência para a semana que vem, na quinta-feira. Nós devemos nos reunir com a Vale até lá, né? Isso nós, eu estou falando todas as instituições, inclusive com a presença dos atingidos, né? E do movimento. Tá? E esperamos que a Vale entenda a importância da aceitação desse documento. Né? Se na próxima semana esse documento não estiver aceito e construído, eu acho que aí vai estar caracterizado a postura da Vale como uma empresa que não quer ressarcir os crimes que ela tem cometido. Então, eu acho que esse prazo de uma semana já é um prazo muito longo para todas essas pessoas que estão passando necessidade na bacia, que estão sentindo fome, que estão sentindo sede. Então, a gente entendeu a necessidade desse pequeno prazo, mas agora tem que haver uma resposta concreta até quinta-feira, e as instituições não vão permitir que a Vale queira assumir o controle desse processo de reparação. Quem vai dizer quem são os atingidos são os próprios atingidos e o Estado. Quem vai reparar é o Estado que vai reparar. A Vale tem que pagar. É isso que nós queremos. Agora, a Vale colocou... Mas é só um pouquinho esse braço aqui, por favor. Obrigado. Né? A Vale, na discussão, ela mostrou alguma resistência em algum ponto específico? Qual é o objeto dessa análise para adiar a reunião para a semana que vem? Bom, a alegação da Vale é que ela não teve tempo de discutir tecnicamente o documento. As questões técnicas sempre aparecem e sempre justificam adiamentos. Nós entendemos que o documento tecnicamente já está bom, né? Ele foi construído, não foi só por uma instituição, né? Nós temos aí mais de 6 instituições trabalhando nisso. Então, a gente acha que eles estão querendo um tempo. Né? E a gente vai dar esse tempo para eles não terem mais essa desculpa. Se até quinta-feira não tiver uma solução, evidente que nós vamos ter que pedir para o juiz, aí sim, decidir sobre o que a gente está pedindo, para que a Vale tome as providências que nós entendemos necessárias. Quando vocês falam que os moradores vão ter participação direta na decisão do que é a indenização e as medidas, como é que vai ser a participação dos moradores, por exemplo, de Brumadinho, de Cachoeira, dos Pataxós? Por exemplo, nós já temos, dentro desse termo, a gente prevê uma comissão que vai determinar as ações que vão ser feitas com esse dinheiro. Né? Nessa comissão já está prevista a presença de representante de atingido de Parque da Cachoeira, representante de atingido do Córrego do Feijão e dos povos tradicionais que estão na região, que aí a gente inclui os indígenas. Né? Isso tudo já está previsto. A ideia é que eles participem dentro de todo o processo. Nessa audiência estava presente o MAB, através do Jocely, que até deu entrevista aqui, que para fazer esse controle social. E a gente entende que no futuro até os próprios atingidos têm que estar presentes também, que nesse primeiro momento isso não foi possível. Agora, o dinheiro tratado é aquele 1 bilhão bloqueado pela advocacia, né, a pedido da advocacia geral, e apesar de não ter feito um acordo, a Vale concordou liberar pelo menos algum recurso para alguma ação, tipo o governo de Minas, alguma coisa assim? O que houve foi, a Vale concordou em liberar 13 milhões, porque o governo de Minas apresentou a conta, olha, nós gastamos já 13 milhões até hoje, e nós queremos o ressarcimento, e a Vale concordou em liberar esse dinheiro para o governo de Minas, o que é o mínimo que eles deveriam ter feito e realmente concordar. Imediatamente esse dinheiro já está sendo liberado, e eu acho interessante isso, porque o governo de Minas está numa calamidade, né, pública e em termos financeiros, e ele ia ter até que interromper os trabalhos de busca se esse dinheiro não fosse liberado. Mas as outras questões financeiras não foram resolvidas nem adiantadas. Agora, tá? Caso a Vale, na semana que vem, não assine esse termo, quais serão os próximos passos? Olha, nós ainda, dentro da força-tarefa, temos que definir em conjunto com as outras instituições. Acho que nós temos que ver como a Vale vai se comportar nesse processo de negociação que vai acontecer daqui até quinta-feira, né? Onde nós vamos ver quais são as objeções claras que eles têm ao termo, porque até agora eles simplesmente falaram que não têm condição de falar nada. Então eles vão ter que dizer especificamente, ponto a ponto, por que eles acham que esse ponto ou aquele ponto não pode ser aceito. Né? A partir disso é que nós vamos poder tomar alguma medida efetiva na quinta-feira, talvez pedindo para que o juiz, ele sim, decida e obrigue a Vale a fazer. É, no caso de Mariana, 5 meses depois do acontecido, do rompimento, houve um acordo que envolveu os estados e a empresa. Apenas mais de 1 ano depois é que entraram o Ministério Público e as outras partes nesse acordo. Vocês querem fazer diferente disso? O que é que pode ser feito diferente agora e por que a pressa é tão importante? O que aconteceu em Mariana? Na realidade, houve um acordo feito entre os governos e as empresas e criou-se a Fundação Renova. A Fundação Renova tem um grave problema. Quem controla a Fundação Renova é a Vale e a BHP. Ou seja, todas as ações da Fundação Renova acabam, no final, vendo o interesse da Vale e da BHP e não dos atingidos. Então, isso tem gerado um problema muito grande. O Ministério Público, vendo isso, entrou com uma ação, o Ministério Público Federal entrou com uma ação, suspendeu a homologação daquele acordo e nós construímos um outro acordo que propicia a participação dos atingidos dentro do processo todo. Mas, infelizmente, a Vale e a BHP não abriram mão do controle da Renova. Até hoje, esse controle está na mão deles, que é algo que eu acho que a gente vai ter que refletir um pouco no futuro. Dessa vez, nós não queremos construir nenhum tipo de processo dessa forma, porque a gente viu que não funcionou. Na prática, não funcionou. Agora, o controle das indenizações e de dizer quem é atingido ou não tem que ser do Estado e dos próprios atingidos. Eles é que têm que se identificar como atingidos e não a Vale dizer quem é o atingido. O